Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 10, na versão Pocket, que é quando a gente conversa sobre os jogos que a gente tem jogado, sobre algumas novidades da indústria dos videogames e qualquer outra bobagem que venha a surgir na nossa cabeça. O meu nome é João. Eugênio Objection falando. Jonas falando. E arquiteto espacial Leonardo Canha. É isso aí, galera. Então vamos lá, vamos conversar sobre o que a gente tem jogado, sobre algumas novidades e outras cositas mais. Bom, pessoal, a gente pode começar então falando dos nossos jogos, das nossas jogatinas atuais, nessa mesma ordem que a gente apresentou. Se vocês não tiverem nenhuma objeção, principalmente objection. O Eugênio. Não, droga. Objection! I'm full! Levei um objection. Então, assim, eu tenho jogado, na verdade, eu continuo no Persona 4, mas depois eu falo alguma coisa sobre o que surgiu de novo no jogo. O que eu terminei? O problema é que eu tenho jogado nem tanto assim e terminado muito menos ainda. Então, mas eu terminei um jogo independente da mesma empresa que fez o Road of Goo, que é o Little Inferno. Não sei se vocês conhecem. Mas eu é um jogo. Eu joguei baratinho no Humble Bundle agora. Já jogou alguma coisa? Não joguei, mas eu já vi tu jogando a queimar as paradinhas. É legal ali. Esse cara que é piromaníaco. Pira. Nero. Nero jogou esse jogo. É, aquela história, né? O cara ou tá jogando Team Fortress de Pyro, daí quando o cara quer descansar, ele joga Little Inferno. Oh my god. Então, Little Inferno, como o Canha falou, é basicamente assim, é uma fogueira na tua frente, tu não vê mais nada, na verdade tu também não vê o teu personagem, e ele começa a te dar objetos num catálogo, sendo que tem vários catálogos, e aí quando tu queima o primeiro objeto, ele libera o segundo, quando queima o segundo objeto, ele libera o terceiro, e assim vai. Queimando o negócio. É, só queimando. Então, o que acontece? Quando o objeto é queimado ali, ele é destruído, ele te dá um dinheiro, o que vai te dar dinheiro para comprar os novos objetos. O jogo não chega a te dar nenhum, digamos assim, desafio em termos de conseguir dinheiro para conseguir comprar os novos objetos. Basicamente, queimando os que tu já tem, sempre vai conseguir ter bastante dinheiro. O desafio, na verdade, está em abrir os novos catálogos, porque para abrir um catálogo, tu tem que fazer combos. Então, por exemplo, a combo que ele fala assim, noite de cinema. Aí tem uma pipoca e uma televisão com um filme, por exemplo, né? Então tu coloca os dois, queima os dois juntos, ele te dá o combo e tu tem que ter um número X de combos para abrir os próximos catálogos. É um pré-requisito, né? Aí tu queima a TV e tu não morre por contaminação com metais pesados? Não, não morre. Que jogo sem graça. E uma coisa que é legal é que o jogo tem um gráfico bem parecido até com o Road of Goo, pra quem já jogou. Ele tem uma física legal, bem programada, bem feita, assim. Então, por exemplo, tem uma lua que ela exerce o efeito da gravidade nos objetos. Então, se tu jogar tudo quanto é objeto do jogo na fogueira e colocar a lua, eles começam a flutuar em volta da lua, sabe? E tal. Então é bem legal, assim. E assim, de certa forma não chega a deixar de rolar uma certa metáfora, uma metalinguagem assim de que desses jogos com DLCs e microtransações, coisas que a gente já falou aqui, em que tu compra mais pra jogar mais, pra comprar mais, pra jogar mais, ou algo do tipo, sabe? Não, assim, pelo menos a minha interpretação quando eu terminei o jogo foi mais ou menos essa. Baseado até numas cartinhas que tu recebe numa outra personagem, que teoricamente ela mora próximo a ti, e ela também tem uma fogueira ali no Inferno, que é tipo uma marca, né? E ela vai te mandando umas cartas e tu, inclusive, depois de ler a carta, tu queima a carta também. Eu tinha justamente lido que era uma espécie de sátira dos jogos casuais. Eu também tinha ouvido isso. Exatamente. Ele acaba fazendo essa sátira, assim, porque ele é um jogo, assim, né? Vamos dizer, a mecânica básica, quando até quando alguém te fala ela simplesmente, tu olha, tá, é um jogo, tu fica queimando as coisas, e daí, sabe? E realmente, é isso, e daí? Tu fica queimando as coisas até o fim, sabe? Tem uma coisa que eu não fiz ali mais pro final, que é assim, ó, ao longo do jogo, ele vai, essa outra personagem, que é uma menina, aparece a fotinho dela, ela te pede uns objetos. Eu acho que são 4 objetos no total ao longo do jogo. Então, de vez em quando, ela te manda uma carta e fala, ah, me dá um objeto tal. O objeto tal tá no catálogo, é fácil de conseguir, é só tu comprar ele e mandar pra ela. No final, ele fala que vai acontecer alguma coisa muito especial se tu queimar os 4 objetos juntos. E a fumaça eu não, vai só ser que eu, maior. Como eu demorei um tempo pra jogar, eu não lembrei quais eram, né? Eles são aleatórios e não, isso não fica anotado, a não ser que tu tenha lembrado de anotar, assim. Ah, então, eu não sei o que acontece quando fizer essa coisa, mas o jogo é basicamente isso, vai queimando e tal. Mas assim, como o jogo casual, ele é bem legal, e a versão para tablet dele, a versão para iPad, deve ser bem interessante, porque exatamente tu arrasta o mouse na tela para produzir o fogo e mexer nos objetos, então deve ser bem tranquilo de fazer isso com o dedo, assim, sabe? Tá, me diz uma coisa, como é que é a interface disso aí, cara? É uma interface simples? É uma interface simples, gente. Tem assim, tu tá vendo a fogueira como se tu tivesse sentado na frente de uma fogueira, bem na frente dela. Tu não vê mais nada. Uhum. Na parte de baixo, tu tem uma pequena, como se fosse uma pequena prateleira, e tu tem um ícone do catálogo. Aí quando tu clica no ícone do catálogo, aparecem os objetos. Eles são bem malucos, assim. Tem coisas casuais, mas tem coisas bem malucas. E cada um deles tem uma descrição, né? Essas descrições podem ser dicas para os combos que tu precisa fazer. Aí quando tu clica e compra um objeto, aquela prateleirinha que eu te falei, como se fosse, que está na parte inferior, assim, o objeto aparece ali como uma caixa fechada, até ele ter o tempo dele chegar para ti, da entrega chegar. Aí ele chega, tu abre ele, aí tu arrasta com o mouse para cima, ele cai na fogueira e fica ali. Aí tu, em qualquer parte da fogueira que tu clica e segura ou clica e arrasta, sai fogo. Entendeu? E aí, quando tu coloca o fogo no objeto, ele pega fogo. Só. E cada objeto. Cada objeto responde diferente ao fogo, assim, né? Ao fogo. Mas, enfim, é um jogo divertido, cara. Aquela coisa, é um jogo que tá sempre baratinho aí nos Humble Bundles, no Steam e tal. Então, vale a pena jogar, assim. Show Alright. De bola. Alright. Eu só queria citar. Eu falei do Persona 4, né? Que como eu já falei em outros podcasts, não vou me estender hoje aqui. Mas eu queria falar do Zelda 1 do NES. Sim, aquele antigão, clássico lá. Que eu tô jogando no 3DS. E eu tô fazendo um negócio, digamos, interessante. Que é assim: como o jogo tem um mapa relativamente grande pra conseguir memorizar, tu teria que jogar muito sequencialmente para memorizar o mapa. Eu tô desenhando o mapa numa folha, em duas folhas assim, grande. Então, eu tô andando pelo cenário e cada cenário que eu ando eu desenho como tá no jogo, eu tô fazendo o meu mapa assim. Eu poderia muito bem baixar da internet, ou se eu tivesse na década de 90 ou na década de 80 comprar uma revista. Mas eu resolvi jogar como se eu não tivesse, vamos dizer, nenhum recurso de revista ou de internet, né? Então, era eu na década de 90, sem nenhum recurso. Então, assim, como eu falei, ele é um jogo que tem um mapa difícil, relativamente difícil de memorizar, principalmente se você não jogar ele direto, né? Não jogar quase todo dia ou todo dia. Tu vai esquecer. Não jogou isso quando criança, né, João? Não. Cara, era um mindfuck. Tu alugava a porra da fita dourada. Tu olhava assim, caralho, essa fita é dourada, cara. Isso deve ser, tipo, foda. Oh my God. E tu pegava e botava o negócio e aí tu ia, tá, pra que lado vai? Qualquer lado. E, tipo, meu Deus, tem um monte de bicho aqui, ó, meu Deus, eu morri. Então eu jogava isso aí com primos passando controle, tipo, todo mundo assim, da fuck. Uh-huh. E olha, foi uma experiência, viu? E até hoje é um jogo extremamente válido pra jogar. Interface é velha, mas já ficou na categoria clássica, assim, eu diria que vai dar jogo. Então, cara, a interface assim, do jogo, realmente, como tu falou, né? Graficamente, é mais antigo e tal. Mas, assim, a mecânica dele ainda funciona muito bem, sabe? Mesmo a gente já conhecendo, por exemplo, o Link to the Past, sabe? Não anula ele, assim, não ficou lá, não, envelheceu mal. Ele é muito bom de jogar. as dungeons, claro, né? As dungeons são simples em termos de gráfico e tal, mas é muito legal quando tu chega numa dungeon que muda a música, muda o clima, muda o cenário um pouco, e tu sabe que ali vai acontecer alguma coisa de especial. Tu vai conseguir um novo item, vai conseguir um pedaço da Triforce, né? Tu vai ter um boss pra lutar. E assim, o mapa em si, ele não é tão grande, sabe? Se, por exemplo, se tu conseguisse andar com o Link de um lado a outro do mapa sem te incomodar com os inimigos, isso seria muito rápido. Entendeu? Então, quer dizer assim, o mapa não é tão grande pro personagem progredir. Ele se torna grande e desafiador pelo labirinto que ele é, obviamente. Tu não consegue andar exatamente para onde tu quer. E tu tem os inimigos no cenário ali te atrapalhando toda hora. Inclusive, alguns cenários são lotados de inimigos, né? E no começo ali, quando o cara tem 3, 4 Piece of Heart, é chatinho, assim. É, o cara morre bastante. Mesmo eu tendo esse meu mapa desenhado, eu tô meio trancado agora, sabe? Eu cheguei num ponto que tá meio difícil de progredir. Porque eu só achei uma... Eu achei uma dungeon só. E eu... Cara, eu já fiz uma boa parte do mapa. Pera, tu achou só uma dungeon? Não, eu achei mais. Deixa eu ver. Mas o que eu quero dizer é assim. No meu mapa, eu diria que ele tá quase... Eu dividi ele, o papel nos quadradinhos, equivalente ao que tem no jogo, né? Eu calculei e dividi, e assim, eu já desenhei quase 50%. E, tipo, a maioria dos caminhos que eu tenho agora, eles dão num caminho sem saída. E eu só peguei um pedaço da Triforce. Por enquanto. Eu sei que tem um lago grande lá em cima e que tem um dungeon tudo ao redor daquele lago, que é, tipo, do meio pra cima, né? É, então deve ser a parte que eu não cheguei. Cara, foi um game que eu peguei e não joguei, cara. Já fui direto pro Link to the Past, cara. Eu não tive a oportunidade de jogar Nintendinho, cara. Na minha época de Nintendinho era Master System, cara. É, eu os dois, Jonas. Eu mesmo fui Mega Drive quase que direto depois do Atari, então... Eu sou um... Eu sou o Jonas do tempo do Alex. Eu sou o único Alex Power aqui, eu vou botar minha luva e dizer pra você que Não, o Canha é do tempo do Pitfall, ele merece todos os louros aí. Nossa. Então tá, Jonas, conta aí pra gente o que tu tem jogado além de Dota. Cara, então, retornei, cara, falei mal do Dota e agora voltei a jogar, eu, André. Até que ontem a gente fez uma dupla lá que deu bem certo esse personagem, cara, que era Viper e Luna, cara. Cara, e tá indo. E aí, tô jogando o Pokémon White 2, tá ligado? Comprei o cartuchinho e tal, jogando o CS, mas tô com a intenção de voltar pro Super Metroid e pro Zelda, cara. Eu tô com saudade dele. Ah, pode crer. Fazer uma sessão de nostalgia aí, cara. É mais isso que eu tô jogando agora. Tu sabe que o Zelda, hoje eu tava olhando a loja do 3DS, porque tem aquele lançamento do Oracle of Ages e Oracle of Seasons, né? Sim. Uhum. E, cara, tem um erro muito bizarro na loja. Porque assim... Mas qual é o erro? Tem um erro assim, ó. Tu entra ali pra comprar o jogo, cada um deles tá separado, não tem um combo, compre os dois. Certo. E cada um custa R$8,99. Fala, na própria loja, fica correndo uma barra de notícias, como se fosse na CNN, aquela linha, né? Fica correndo, uhum, dizendo que é uma promoção, que cada um tá R$4,99. E tá R$8,99. E tem uma tela, uhum, e que aparece assim, compre os dois por... Pelo preço de um. Não, eu vi. Compre os dois por MX cifrão R$61,99. Agora, me expliquem o que é isso. Eu vou, cara... Eu até procurei hoje. Não é moedinha da Nintendo? Eu até. Não, eu procurei, é que eu vi isso no 3DS. Só se eu bater uma foto do 3DS agora. Ah, pode crer. Pô, cara, mas é só pro 3DS, né? É, tá promotando o shopping dentro do 3DS, cara. Não, é da loja do 3DS. Pois é, cara, é um dó, cara. Tem que ter 3DS também, cara. Eu tô procurando, de repente, essa tela. Isso é do Game Boy Color, não é? É do Game Boy Color. Na verdade, então, eu tô jogando já o Seasons, eu tava jogando esses dias agora, tava respaldando, assim, o Seasons eu tive a oportunidade de jogar bastante, cara, na minha época, cara, só que hoje eu não lembro mais nada, cara. É porque, o que acontece, cara, quando eu paro pra jogar, cara, eu jogar duas, três partidinhas de qualquer coisa e vazar, entendeu? Sim. Esse que é o meu negócio, cara. Claro, duas, aí três partidinhas de Dota, duas, três horinhas, o cara tá pronto e vai embora. Então, justamente, é o que acontece comigo. Joga duas, três partidinhas de Dota, joga umas duas, três partidinhas de TF e o cara não tá frente. Eu tô brincando porque o Dota é demorado, cara. Ele tá sendo irônico. Eu jogo duas partidas de Dota, cara. Porque teve uma partida agora que eu fiz esses dias, deu 80 minutos, cara. Nossa, cara, é muito tempo. Nossa, curto, né? Ah, eu particularmente, eu não me sujeitaria a jogar jogo de Game Boy hoje em dia, cara, nem cola. O mínimo tem que ser um Advanced. É porque tu não gosta de jogo velho? É, tu não gosta de jogo velho, gente? Eu gosto de jogo velho, cara. Fechei Pokémon dentro de um disquete, tá? Com um emulador junto. Nossa. É. Isso foi meu entretenimento de férias, tá? Não, Pokémon e Yellow ainda. Eu vou falar pra vocês que eu baixei o pacote de Game Boy Color, cara, e a quantidade de jogo que tem, cara, que eu não conhecia, Top Gear, Top Gear Rally, Top Gun, Tintin, cara, Turok, cara, Turok Game Boy Color. Nossa. Ah, uma curiosidade, durante muitos anos, o único jogo que tu tinha do Saint Seiya, cara, era no Game Boy, não tinha em console nenhum. Para, Saint Seiya, não, NES. Tinha dois jogos de NES, que aliás era terrível, eu joguei aquilo em japonês, na raça ele era meio combate de RPG e ele era um plataforma. E aí tu ia lá e eventualmente chegava na sala de gêmeos, ele te mandava pra outra dimensão, aí tu tinha que desviar uns meteoros que não tinha nada a ver. E aí depois quando tu voltava da outra dimensão, aí tu encontrava numa outra luta e puta, não tinha como passar aquela desgraça. Eu vi tutorial de como fazer, eu tentei várias vezes, eu era fissurado naquilo, mas não... E eu joguei não faz tanto tempo não, cara, não faz 10 anos que eu joguei esse joguinho aí de NES emulado e jogaço, só porque, nossa, não dá. Como é que é o nome do jogo pra mim procurar que ver uma coisa assim? Cara, procura assim, Saint Seiya no NES, em biblioteca de NES. Mas saiu agora, tipo, tinha aquele Saint Seiya no Santuário do PlayStation 2, aí depois saiu o Saint Seiya da Saga de Hades, aí depois saiu recentemente, eu acho que pro PlayStation 3, um Beat the Map, que é tipo da Saga do Santuário de novo. Saiu um jogo, eu achei legal, cara. Eu achei legal esse do Play 3 pelo seguinte, cara. Realmente tem do NES até a fitinha aqui, ó. Eu achei legal esse do Play 3 porque ele tem alguns defeitos, tá? O pessoal fala que ele é meio repetitivo, mas assim, é um jogo até bem difícil. Então eu achei que, exatamente por ele não ser tão longo, não ter tantas coisas diferentes, ele sendo mais desafiador pra te dominar as técnicas de luta, ele fica mais interessante, entendeu? E as lutas de chefão, que são exatamente as lutas das Casas de Ouro, elas representam muito bem o que aconteceu na série, entendeu? Realmente, tu não vai conseguir ganhar de um Cavaleiro de Ouro do jeito que tu ganha do outro, só porque a mecânica do jogo permite, porque muda, a técnica dele muda completamente, a maneira como ele e tu vai ter que se movimentar no cenário mudam completamente, entendeu? Então... Os outros jogos de luta do Cavaleiros ali de PlayStation 2, muita gente criticou, dizendo, ah, não é um bom jogo de luta, isso, é aquilo, é repetitivo. É. Eu vi ele muito mais como party game do que um jogo de luta, porque ele era tipo um jogo de luta despretensioso, onde tu tinha alguns tipos de mecânicas que era tipo Quick Time Event ou tipo Pedra, Papel e Tesoura. E eu acho assim, ó, aquilo lá, pra tu tá tomando uma cerveja pros amigos, comendo uns amendoinzinhos ali, uma pipoca, e dando risada, assim, passando controle, pô, aquilo lá é muito massa, ainda mais que a gente curte Cavaleiros, depois o pessoal ficava com os jargão lá do Atomic Thunderbolt e outras coisas, pô, engraçado pra caramba, e tinha os bonecos representados como eu sonhava na adolescência, eu sonhava com um jogo de Super Nintendo, que tem um gráfico muito melhor do que o Super Nintendo tinha, de luta, tipo, beat them up, era o que eu sonhava, só porque, pô, aquele jogo lá, principalmente o da Saga do Santuário, ele realizou as minhas fantasias, assim, de Cavaleiro Zodíaco, em termos de jogo divertido, o cara dava risada, era muito divertido, tinha todas as habilidades, tinha até a Tênis Clamation. Cara, eu vou dizer que conheci esse jogo assim também, cara. Despretensioso, bebendo uma cerveja com os amigos e pra, bem assim, cara, pra te jogar, fazer partidas aleatórias com os amigos é perfeito, cara. Tem gente que já quer comparar, não, mas o Street Fighter, o King of Fighters é muito... Ah não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Só fica comparando com um jogo pra jogar em Evo. Não é jogo pra jogar em Evo, é jogo pra avisar. Evo, se tem alguém desavisado ouvindo eventualmente, né, Evo é um evento de... Que eu saiba, basicamente campeonato e tal de jogos principalmente de jogos de luta, né? Versus Fight, Street Fighter, King of Fighters e afins. Eu vi que eu colei aí um screenshot de uma fita de Game Boy do Cavaleiros. Sim, sim, é de Game Boy, só porque, como eu digo, tinha as de NES lá. Eu vi aqui os screenshots do NES também. Uma coisa que aconteceu com Cavaleiros é que teve muito jogo que não saiu no Ocidente, né? Que não foi traduzido, pelo menos, para o inglês. Então eu lembro que na época, mais tempo atrás, principalmente no emulador ali e tal, que, por exemplo, no Play 1 não teve nada significativo dos Cavaleiros no Ocidente, que eu me lembro, mas eu posso estar errado. A gente procurava coisas para emulador, Super Nintendo, e acabava encontrando coisas em japonês, coisas em outras línguas, menos em inglês. É uma desgraça. E recentemente também, além desse jogo do Play 2, que é legal, eu joguei ele um pouco, eu acho que depois o meu disco do Play 2 falhou e tal, ó a pirataria aí. E o meu do Play 3, que é o original, eu acabei não jogando muito pelo velho problema de ter muitos jogos pra jogar, mas o jogo é bom. Saiu um pra PSP da saga Omega, que é essa saga, uma das mais atuais aí, que tá saindo, né? E tem um joguinho pra PSP em japonês. Eu baixei ele em japonês. Cara, mesmo em japonês, como é um jogo de luta, dá pra se virar, jogar ali e tal. É bem interessante. Então, também fica a dica pra quem gosta da série, tem um jogo de PSP. Por enquanto, que eu saiba, não tem lançamento ocidental. Hein, ô João, desculpa te interromper, mas eu particularmente gostei bastante. Ele é um tipo de estilo que eu nunca vi pro Cavaleiros, que é o versus, o fighting game, né? E assim, cara, e a mecânica é tipo Street Fighter, assim, o cara se realiza, tu vê, um jogo de anime que tem foco na luta e fazendo isso, né? Eu particularmente, deixa eu ver, jogo assim, eu só me realizei mesmo foi com Dragon Ball Hyper Dimension, cara, que era o mesmo sentido do Super Nintendo. Que era um baita de um gráfico pro console ali, e é o mesmo esquema, que daí o cara se realiza. Rendeu muito charge de Mugen. Sobre Cavaleiro Zodíaco, quem realmente gosta muito de Cavaleiro Zodíaco e quiser consumir todo o bom conteúdo que tiver, não precisa aprender japonês, basta aprender francês, porque esses jogos de Cavaleiros todos são traduzidos para francês, tem um monte de fanfic em francês. Eu recomendo mesmo, é menos complicado, porque é mais próximo da nossa raiz latina aprender francês que japonês. Tá, acho que é mais legal, né? Sempre tem retardado. Tenho um amigo que sabe mais de 4.500 kanji porque ele ficou estudando pra ver anime. Ah, que legal. Então cada louco com a sua mente, né? E ele conseguiu um emprego com isso? Ah, eu prefiro estudar japonês, cara. Hã? Não, João, por favor. Mas João, tu é exceção de exceção de exceção. Em tudo. Oh my God. Na vida. Cara, tem um game também assim de conteúdo de anime, de desenho que me chamou atenção também naquela época ali, foi o Yu Hakusho, cara. O Yu Hakusho eu joguei de Super Nintendo e de Mega Drive, cara. Aquele lá eu fiquei bem satisfeito, cara. Achava massa pra caramba. E o Yu Hakusho Final Battle do Super Nintendo? Nossa, outra obra-prima. Então, ele tinha lá o Hiei dando os golpes do dragão que eu pensava, meu Deus, é o jogo do dragão do Cavaleiros, mas tipo, não era. Mas era como o jogo do Cavaleiros tinha que ter sido naquela época, se saísse. Uhum. Nossa, achava muito bom, cara. Tinha ficado perfeito pra mim. Bom mesmo. Igualmente. Tá ok, então. Vamos partir pro amigo Canha. O que você tem jogado aí? Cara, eu tenho jogado. Eu voltei a jogar Portal. Eu já tinha fechado o Portal 3, 4 vezes. Comecei a fazer os negócios avançados. Você tava jogando Portal 2. Eu tenho e não joguei. Nossa, tu já tem o Portal 3, cara. Eu nem tinha visto que tinha saído. Falei 2. Não vem. Você falou, eu fechei o portal 3, 4 vezes. Não, eu fechei o portal 3 ou 4 vezes, o portal original, enfim. Nossa, tu viajou no tempo e jogou o portal 3, cara. Eu viajei no tempo e joguei Half-Life 3, né? Esse sim. Cara, eu viajei no tempo e joguei Madden 2025. Nossa. E acreditem, é igual, cara, o Madden 2013. Igual, sério? Animal, cara! Assim, eu comecei a jogar Portal 2 e eu fiquei meio naquela noia, assim, pô, e se eu não gostar? E se eu não achar tão bom quanto Portal 1? E eu até me surpreendi, assim, porque ele tem uma linha de história, ele mudou algumas coisas, mas segue com aquela premissa. A personagem principal é um protagonista silencioso e ele procura te deixar bem imerso na experiência. Eu fui jogando, o jogo teve uma progressão linear que eu pensei, pô, que jogo tá pouco inspirado e tal. E aí a pessoa disse que o jogo era longo, mas pô, achei curtinho, só porque aí até chega um momento que dá todo um twist na história e que o cara percebe, não, pô, o jogo tem um twist, tem uma tirada, é bem desenvolvido, os personagens são bem desenvolvidos, os puzzles começam a ficar mais e mais e mais complicado, aquele puzzle que o cara ficou com aquele cheiro de queimado assim na sala, beleza, vou tomar um banho aqui. Então tem sido bem recompensador e na verdade eu comecei a jogar na pira de me preparar para jogar um multiplayer co-op. Porque ele tem esse multiplayer co-op que foi muito elogiado, quer dizer, não que Metacritic seja o critério, digamos, mais idôneo ou mais isento, porque ele é baseado em reviews de comunidade, mas, por exemplo, o Portal 1 tem o Metacritic de 90 e o Portal 2 tem o Metacritic de 95, e foi, tipo, foi louvado como uma das melhores sequências para um jogo considerado muito bom na história do videogame. Assim. Então, pô, é um troço assim, que ele entrega aquilo que o cara espera. Comprado baratinho, então, assim, nós vamos entrar depois no tópico de consoles, mas assim, quem tem hoje jogos no Steam, tu consegue comprar muito bons jogos com preço bom. Eu sou um defensor e evangelista dos Humble Bundles, então eu tenho comprado todos, embora eu não tenha jogado, mas nem perto de tudo que eu tenha comprado. Tu compra bons jogos, às vezes assim, tu compra 7 jogos por R$12, sabe? Então, um valor mínimo é um centavo, se tu quiser. É só interromper um pouco, sabe o que tem essa questão do Humble Bundle? Eu tô meio assim, ó. É, tudo bem, a gente fica com o jogo ali na library, principalmente se tu acrescenta no Steam, ele fica ali olhando pra ti, você não me jogou, seu player desnaturado. Mas assim, na verdade, muitas vezes tu compra o Humble Bundle por um ou dois jogos, sabe? Apesar de que tem Humble Bundles que eles conseguem botar 7 jogos muito bons e tu nem, sabe? E às vezes tu nem ouviu falar de um deles e nem sabe que ele é excelente. Mas aí é que tá, a minha defesa toda do Humble Bundle é justamente eu acho que tá. Não, eu ia dizer exatamente que eu acho que não tem problema isso, tipo, tu paga tão barato, tão barato que, tipo, que nem tu comprou o Humble Bundle da Telltale com Walking Dead, que é um jogo que por si só valeria uma promoção. Cara, o que vai vir junto com ele? Foda-se, tá ligado? Mas é isso aí, então. Assim, o que eu tive, na verdade, foi esses dois jogos assim que são imersivos, o Portal lá da sua maneira, me jogando o Proteus, e depois do último podcast que a gente jogou, eu, o Jonas e o André tomamos, que a gente gravou, né, o podcast último, eu, o Jonas e o André tomamos uma surra no Dota, cara, que eu fui dormir chorando. Cara, acho que foi depois daquele dia que eu peguei, eu não vou jogar mais essa merda, não sei o quê. Foi, cara, eu deletei. Eu cheguei a tirar o game do computador, cara, eu deletei. Aí, eu acho que foi 10 dias, cara. E 10 dias ele intoxicado. Eu sempre chegava pro André, eu chegava sempre pro André assim no Facebook, Dotinha? Eu ficava queimado, não, cara. Aí a gente tava jogando todo dia, na real. Daí a gente pegou e começou a jogar final de semana. Aí passamos um final de semana sem jogar, depois daquela já. Agora que nós estamos retornando, cara, mas bem sem compromisso, assim, ó, porque, cara, por exemplo, ontem eu acho que a gente perdeu umas 5 partidas, cara. Assim, é absurdo, sabe? Eu acho que os caras estão fazendo faculdade de Dota. É que assim, ó. Eu tenho uns amigos que não estão fazendo faculdade, que estão fazendo faculdade de Dota. De Dota. Tem vários. É que tem. Já estão na pós-graduação de passagem. É que tem a questão assim, ó, o Dota é um jogo que só tem uma coisa pra fazer nele, ganhar. Se tu não ganha, ele vai se tornar extremamente frustrante, entendeu? Tipo, cara, não, e não tem essa coisa do casual, por mais casual que tu seja, como eu falei, a única coisa que tu tem pra fazer naquele jogo é ganhar a partida, sabe? Ele é igual o Street Fighter, tu entra ali, cara, não importa qual é o boneco, qual é a mecânica, qual é a ciência por trás ele dele. Ele é igual jogar bola, cara. Ele gosta de jogar bola, cara. E a minha infância já me sacrificou, já sofri o suficiente. Justo. O pessoal olhava assim e dizia, ah, primeiro dia de aula na turma. Ah, eu quero aquele cara ali, o cara é magro, mas é grandão. Eu só era escalado uma vez. Depois eu era sempre o jogador ímpar que sobrava e não entrava. Aí é comentar legal, cara, que realmente, cara, é uma experiência muito frustrante, cara. Tão frustrante tá a situação de, pelo menos que eu vejo de game online, cara, que a gente passou por Team Fortress, tá ligado? Ah, vamos dar uma relaxada. Cara, perdemos todas também. Sabe o que é isso, cara? Eu andei, a última vez que eu joguei, cara, Team Fortress, eu tomei uma coça. Mas uma coça tão brava que eu pensei, o que aconteceu? Tipo, quantos anos eu dormi embaixo de uma pedra que o Team Fortress ontem era aqui e agora, tipo, eu me fudi? É que não tem como, cara. O jogo competitivo, ele, entendeu? Ele... e eles vão ficar, os jogos vão ficando mais antigos. E agora, tipo, a Valve tem toda essa política de querer trazer uma experiência mais amigável. Então tu elogia o cara que ajuda os outros, tu manda um reporte do cara que é palhaço no jogo. Mas, cara, não adianta, quanto mais velho o jogo fica, é pior, tá ligado? É, porque o pessoal que tá jogando tem toda aquela carga, aquela bagagem assim, e pior, aquela carga negativa, pesada, que parece que tu entra ali e o cara te olha com uma cara assim, sabe? Dota não é sobre amor, Dota é sobre ódio, muito ódio. Muito ódio, cara, nada de amor. No mercy. Então tá, vamos falar agora com o nosso amigo Eugênio. Então assim, ó, sobe a música, porque o Eugênio tá empolgado jogando Fire Emblem. Edição, põe a música do Fire Emblem. Vai, imagina a música aí e fala. Ah, não, que jogo. Diga-se de passagem, como já é de conhecimento de todos, anteriormente eu estava jogando Final Fantasy, né? DS. Isso. E eu posso dizer que o Fire Emblem foi o fato gerador para eu parar de jogar Final Fantasy. Até porque é complicado o cara manter uma empreitada com dois ou mais RPG. Então, assim, eu acredito que eu tô bem na metade do Final Fantasy. Então, assim, eu falei o Final Fantasy, e daí, por quê? Porque o meu amigo João Vicente me fez o favor de ceder o Fire Emblem dele, né? E, assim, foi paixão à primeira vista. Diga-se passagem desde a parte do demo, né? Então, assim, basicamente, nossa, o que eu posso dizer do Fire Emblem? Cara, o Fire Emblem é uma série de estratégia por turnos, né? No tipo de jogo estratégia, onde cada jogador, o jogador, ele controla seus personagens no mapa, assim, com o objetivo de derrotar os inimigos, né? Pra cumprir uma missão, um capítulo, um castelo, sobreviver e tudo mais, aquelas coisas de jogo de estratégia, né? Tipo um tabuleiro de xadrez. Ele tem aspectos tradicionais, que o jogador, ele ganha dinheiro, ganha recursos, existe diálogo entre os personagens, né? E tudo mais. Ele tem uma mecânica do triângulo de armas, por exemplo, que uma arma tem sobrevantagem sobre outra. Então, por exemplo, uma lança tem vantagem em cima da espada, a espada ganha do machado, o machado, por sua vez, ganha da lança. É um jogo que foi lançado recentemente, né? Autoria da Intelligent Systems com a distribuição da Nintendo, né? Diga-se passagem, a mesma empresa que fez aquele joguinho de pedrinhas, a Planet Puzzle do DS, que eu adoro e também tem original. E, cara, é um jogo que tem tomado a minha vida e eu já tô com 30 horas de jogo e eu tô aumentando o número de horas e não estou avançando na história. Massa, né? Eu achei que tava mais horas. Não, já, não, cara. Deu 30, mas é que acontece o seguinte, tu me viu com 14 horas, né? Passou uma semana, eu estou com 30. Deu pra entender? Nossa senhora. Eu aumentei minha média de uma hora por dia pra duas. Muito bom isso. É uma vitória. Não, já virou até discussão de relacionamento, né, cara? Tu não liga pra mim, só quer saber de Fire Emblem. É isso aí. Deu um orgulho, cara. Videogames for the win. Não, eu tô me empolgando, né, cara? Tô bombando as minhas unidades e tudo mais. Descobri que ainda tem aquelas paradas de japonês, assim, de... Ah, legal, se tu põe uma unidade do lado da outra, elas criam afinidade. E se tu põe elas no sexo oposto... Não, campo de batalha, além de criar afinidade, eu chego no nível máximo e ainda casam uma com a outra. Interessante, né? E agora eu virei um estrategista casa. Você multiplicava e tu ganhava mais uma unidade. Você que ela se multiplicava e tu ganhava mais. Não, isso é Pokémon, cara. Isso é Pokémon. Mas basicamente é isso aí, cara. É um jogo muito lindo, cara. Um 3D, um dos melhores do Nintendo DS, 3DS, né? Com certeza. Ele é viciante. Tanto é que, assim, eu tô jogando o do João Vicente, depois eu vou ter que comprar o meu. E te digo o seguinte, eu tô me segurando pra não fazer 100% do João, pra deixar alguma coisa pra quando eu comprar um. Porque, mas tá fogo. Tá foda. Ele tem 3 slots de save. Ele não tem. Alguns jogos da Nintendo só te permitem salvar um, né? Por exemplo. Não, Zelda tem mais. Enfim, alguns jogos tem um slot de save. Se tu der new game, ele vai deletar o save anterior, né? Então, eu acho isso bem cruel, mas enfim. O Fire Emblem permite que mais de uma pessoa jogue o mesmo cartucho com save separado. E isso é legal. O Eugênio, em termos de continuidade de história e tal, é que eu não conheço a história dos Fire Emblem, eu joguei muito, muito pouco mesmo. Basicamente um do Game Boy que eu tenho no 3DS. O que que tu me fala em termos de história? De história, ele dá continuidade a algum outro? Como é que ele fica? Tem um universo, João, porque o que acontece? Ele não tem necessariamente uma sequência do outro, tá? Mas ele sempre se envolve tá. gerações através de gerações. Então cada Fire Emblem é uma época dentro daquela região, dentro daquele mundo tá. fictício. Então cada Fire Emblem, vem as mesmas cidades, mesmo povoado, só que passam muitos anos depois. Então, tá. assim, por exemplo, este Fire Emblem aqui, um spoiler, mas não é um spoiler decisivo, assim, que vai acabar. Que não vai afetar o jogador que pegar, até porque tá na capa do jogo, tu vai ver que ele faz uma citação, sim. né? Aparece um personagem com o nome de um herói de um Fire Emblem anterior, tá? Então, mas isso tá. aí ele diz, mas isso aí foi o herói lendário de muitos anos atrás. Eles não vão entrar na história desse herói. Ele só apenas faz uma citação, porque os reinos são os mesmos, né? Então existe uma sequência, sim. uma linhagem. Mas, como diz, né? Em homenagem a essa versão do Nintendo 3DS, tu pode invocar os fantasmas dos jogos anteriores. Então, pra quem tiver no modo multiplayer, né? Ele libera ali no modo wireless, ele baixa personagens dos jogos anteriores e tu consegue jogar com heróis anteriores da série do Fire Emblem. Os Estados Unidos foram lançados apenas três, né? Mas tu pega inclusive os japoneses. Então, é muita gente. É um jogo sobrenatural. Não, mas tu meio que luta contra mortos-vivos, tá ligado? Então, e tu vai nada mais justo botar um fantasma do cara faltando do teu lado, cara, pra te ajudar. Então... É isso aí. Não, eu tinha jogado um pouco do Fire Emblem, que agora eu me esqueci o nome, do GBA, eu já dou uma olhada aqui, e assim, eu gostei e tal, eu vi que tinha uma história aprofundada ali no começo, mas é um estilo de jogo que eu ainda tenho uma certa dificuldade, assim, que é esse jogo de estratégia com um cenário ali, a estratégia tática, né, que ele tem um momento da estratégia tática, que é quando tu decide para onde que as unidades vão caminhar, naquela forma de quadradinhos, tal, por turno e tal. Então, tu vai para cá, tu vai para cá, tu vai para cá. Ah, eu joguei o Sacred Stones do GBA. Eu tenho ele aqui ainda. E depois, na hora do combate, as unidades, elas têm esse jogo pedra, papel, tesoura. Vira um combate em tempo real e tu vê isso que eu achei muito legal no 3DS, eu achei muito legal porque realmente o gráfico é muito bonito, então tem um atrativo ali e tal. Mas eu tenho uma certa dificuldade com estratégia tática, assim, eu fico muito em dúvida o que fazer com a unidade, pra onde que ela vai andar e tal. Mas eu comecei a jogar esse Fire Emblem 3DS, eu joguei umas 2 horas. E assim, gostei bastante, cara. A história já me pareceu legal e tal. Então acho que depois, quando eu for jogar ele, eu vou conseguir passar por cima dessa certa dificuldade que eu tenho com estratégia tática e seguir em frente. Mas isso nele. Aí não, isso pode ser resolvido. Às vezes a tua dificuldade com estratégia tática é o mesmo problema que eu. Tu quer fazer tudo. Um jogo de estratégia tática que eu peguei pra jogar bastante, tirando meu amado X1, no tempo do 3D, do DS, no caso, era o Valkyrie Profile do DS, que era um baita jogo, muito lindo. E chegou um momento que, assim, tu podia ir pelo lado do bem ou pelo lado do mal. Pelo lado do mal era mais fácil. Aí os amigos mais gordos que eu, que eu não vou citar o nome, pra não queimar o Marco também, coitado, ele foi lá no GameFAQs e viu que a melhor maneira era tu fazer tudo pelo caminho do mal, daí tu pegava a melhor arma, daí depois tu podia refazer o jogo num tipo de New Game Plus, daí tu ia fazer tudo pelo caminho do bem, que era muito mais difícil, mas claro, a melhor ia cobrar milhões. Eu pensei, não, eu sou um rapazinho bonzinho, eu quero fazer tudo pelo lado bonzinho, aí eu vou jogar bonzinho. Daí chegou um momento que, pô, cara, eu refiz. E dava, sei lá, 50 minutos uma batalha pra mim, que sou nulo. Eu refiz umas 6, 7 vezes uma batalha de 50 minutos sem chance, assim, tava lá, não, tô indo bem. Em um turno eu morri. Então chegou um momento que eu falei, foda-se, larguei. Mas às vezes é aquela coisa, o cara quer gordear ou quer fazer tudo pelo caminho, entre aspas. O meu problema até não é esse, porque em nenhum desses jogos táticos eu cheguei a avançar muito, sabe? Mas na verdade, mais do que eu jogando com o Chrono Trigger. Ah, muito bom. E na verdade o problema é exatamente que eu acho muito difícil essa decisão de, tipo, caminhar no cenário, sabe, não cara, gosto. Cara, põe autoplay, tem ali. Tipo, eu falo, tá, se eu ficar parado, ele vai vir pra cima e vai me bater. Se eu andar e gastar o meu turno, eu não vou chegar nele, no próximo turno ele vai chegar em mim e vai me bater. João, então, de qualquer forma, eu vou apanhar, cara. João, tu é gordo, tu tem preguiça de andar. É isso aí. Que é isso, cara. Pois é. Ô, João. Ô, João, nesse tipo de situação é fácil, cara. O que os soldados romanos faziam? Mete uma fileira dos teus personagens um do lado do outro pra um poder fazer... ajudar a encobrir. Diga-se de passagem, esse sistema faz diferença no Fire Emblem, tanto é porque tu coloca um personagem do lado do outro, ele influencia na defesa, em tempo, influencia na agilidade, né? Monta uma linha e entra a porrada, cara. É uma forma de você ter que fazer. Se não quer avançar, tu pode ficar na defensiva também. Sim, sim. Mas, então, quando eu joguei o Final Fantasy Tactics, War of the Lions, pouco também, avancei pouco, tipo, o problema com ele... O pessoal fala que realmente ele é um jogo difícil, tá? Ele não é um joguinho amigável, tranquilo, que vai passar a mão na tua cabeça. Mas assim, eu achei que ele, no começo ainda, ele dá um pulo de dificuldade muito grande, sabe? Com poucas explicações. Então, eu até entendo isso assim, ó. Eu entendo da seguinte maneira. Ele é um jogo que considera que o jogador já tem uma certa carga de conhecimento daquele estilo, tá? Porque ele é um jogo de Play 1, então tem toda a galeria... 16 e 8 bits, que já tinha bons jogos táticos, bem evoluídos, né? Então eu entendi isso, que o jogo talvez ele esteja considerando que o jogador ele tem uma certa bagagem, que ele vai entender certas coisas sem precisar enfim, né? No caso Final Fantasy Tactics, o War of the Lions, que eu joguei no iOS, e eu tenho ele porque ele estava grátis na PSN, eu posso jogar no PlayStation Portátil, no Vita. Então, mas eu ainda pretendo sentar e jogar ele, exatamente porque o pessoal fala que a história é muito boa e tal, mas acho até que eu já citei isso em outro cast. Não, e além disso, né, agora retornando ali a minha jogatina ali... Isso, retorna ao Fire Emblem. Ah, estou jogando Pokémon... Olha só. Não, ele falou que veio jogador de RPG, seu sim, safado. É que o Pokémon ele não é que é um RPG que tu precisa fechar. É um RPG que tu joga um pouquinho, pega Pokémon e toca a vida pra frente, cara. Eu já vi Elite Four várias vezes, eu não preciso ver o final de matar Elite Four. Eu quero pegar Pokémons, cara. Ah não, isso é verdade. E diga-se de passagem, graças ao tutorial, uma explicação confeccionada e tecida com muito carinho ali do meu amigo Jonas, consegui entrar na internet com meu Pokémon Bentusso. E com o Dentusso eu consegui pegar o Paras da primeira geração do jogo de Pokémon da sexta geração. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Olha só. Palmas. Foi tão emocionante, cara. Nossa, que isso. Tô de novo, tá frio pra danar, rapaz. E aí, salvo isso, senhores. É o que eu tenho feito, né? O Fire Emblem ter roubado a minha vida. E eu tô feliz por tá isso. Certo. Tanto é que eu vou ter que comprar um pra mim. Ô, João, quando é que vai pro Chile de novo? Quando é que vai pro Chile de novo? Né? Ou o que pelos Estados Unidos, oh, cara, né? Eu podia ter, se alguém patrocinar a viagem, eu queria muito ir lá andar de snowboard, cara. Agradeço qualquer ajuda. Tem que pela. Não, tinha que fazer uma viagem do Save Point aí, bancada pelos nossos patrocinadores, onde a gente vai usar uma camisa do Save Point. Aliás, tu já tentou pensar, já tentou pedir... Tem um chopp, cara, que a logo é parecida com a logo do Save Point. Não vou falar, porque não sei se vai editar depois, mas tem um chopp de Cristiano. Não, pode falar. Estrosa. Verdade, podia pedir mesmo. Mas tá em desuso, Estrosa, ninguém gosta, cara. Tá, então, olha só, galera, vamos... boa, vamos preparar. Até, já que isso tudo vai ser editado, pô, é um chope ruim pra caralho, Estrosa Beer, que eu acho. É muito. Ah, não é ruim, cara. Ô, Jonas. Oi? Não, peraí. Como é que é ruim? Eu só prefiro tomar o meu próprio xixi. Do que tomar meu xixi. Ah, para, meu Deus, vocês são muito inteligentes, cara. Tá louco. Ó, que falou ideia, do Conocer. Falou do Conocer ali e tá falando. Olha só. Ô, Jonas, tá aqui a imagem. É tua obrigação pegar essa imagem e botar o nosso logo ali e mandar pra eles de volta. Beleza, então. Fica frio que eu faço assim, cara. Fica frio que eu faço. Bom, pessoal, na parte de notícias é óbvio que até a gente queria ter gravado antes e acabou não dando certo. Porque seria mais perto do lançamento do Xbox One. A gente estaria com ódio mais quentinho no coração ainda. É isso aí. E que isso? Não seja tão... Que isso, jovem? Que isso, meu jovem? Cara, não. Ele não é um videocassete, cara. É, cara, não é. Assim, olha, cara. Só. Então, assim, a gente guardou aqui algumas notícias e tal, mas é óbvio que até desde que a gente fez esse arquivo já saíram coisas novas. Então teve aí no dia... que eu não tô lembrado agora, o dia que teve o evento do Xbox One, a gente acompanhou ao vivo. Foi até dia 21, não foi dia 21, dia 26? Isso, dia 21. 21. Era uma terça-feira. E, enfim, a gente inclusive foi colocando no Twitter do SavePoint, @SavePointCast, ali as novidades e tal. E foi anunciado, então, o Xbox One, foi mostrado a cara dele, já que o Play 4 não mostrou, a gente vai mostrar isso aí, né? E eu queria saber a opinião de vocês aí, o que, que vocês acharam do novo console, o que, que vocês acharam da apresentação. Uma boa central multimídia, cara. Podia vir com a televisão? É, realmente é o foco, o foco da apresentação foi mostrar uma central multimídia, né, cara? Isso é verdade. Mas eu não sei, assim, por exemplo, para uma central multimídia, sinceramente, as opções que a gente tem, eu não sei se os caras andaram lendo muito Lifehacker, os próprios caras da Microsoft, que o Xbox original, que não era também uma grande máquina de videogame, e o Xbox 360 foram grandes centrais de mídia, e muitos PCs usam um software livre que é baseado no hardware, originalmente baseado no hardware do Xbox original, que é o Xbox Media Center, XBMC, que é para rodar filmes e coisas. Hoje em dia, com a possibilidade de ter tipo Netflix na internet, no computador, não sei o que, eu não sei o que a Microsoft tem na cabeça. Mas assim, okay, por exemplo, o que, que eu vou te dizer? Eu uso bastante, eu e a Kathleen usamos o Netflix do Play 3. Né? E é um negócio que se torna confortável. É óbvio, dá para ligar o computador na TV, dá para ter uma televisão que, se por acaso tu já comprou uma TV que vem com Netflix, só tem que entrar ali, escolher o filme e assistir, dá. Claro, mas no meu caso, a maneira mais fácil tem sido o Play 3, que já tá ligadinho ali, é exatamente. Só trocar, só ligar ele, beleza. Mas que eu achei um excelente argumento. Por que tu compraria um Xbox, um X-Boxone, e não compraria um Play 3, que é mais barato? Um X-Bone. Um X-Bone. Não, é um X-Cachum, né? É um X-Bone. É um X-Boxone ou um X-Cachum. Não, é assim, ó. O que, que eu acho de... Vamos supor assim, vou tentar defender um pouco, assim, porque eu acho que eles não deixam de ter a parcela de razão no seguinte. Bom, primeiro, é natural que as pessoas, principalmente os norte-americanos, eles troquem de aparelho, né? Eles adoram comprar aparelhos novos, vídeos, celulares lançados a cada ano. Então, assim, um problema que tu tem, tanto no Xbox 360 quanto no PlayStation 3, para trabalhar como uma central multimídia, é que a transição entre as coisas é muito lenta e muito ruim. Se for colocar assim... Sabe, se tu já tem o teu DVD ali ligado na televisão, se tu já tem o teu aparelho de som na sala ou qualquer outra coisa que toca som, enfim, trocar entre tu tá jogando e trocar por um filme e tal, pode ser uma coisa chatinha. Principalmente, Alcanha, principalmente pra quem não tem tanta intimidade com a tecnologia como geralmente o cara que joga bastante videogame tem. Ele sabe, ele é até instintivo, né? Ele sabe que tem um menu, que nesse menu ele vai acessar alguma coisa e tal. Mas, por exemplo, eu durante um jogo de Play 3, acessar a minha lista de amigos não é exatamente a coisa mais simples e rápida. E eu acho que no começo da apresentação do Xbox, para quem não viu, recomendo até que assista em vídeo, tem aí por tudo na internet. Eu gravei no meu videocassete para assistir. É o Inception. Puta merda. Aí, realmente no começo da apresentação, eles mostraram essa transição rápida. E assim, é óbvio que eles estão querendo fazer o que talvez a Nintendo fez no Wii, só que com uma outra ideia: atingir um público não gamer. Realmente mostrar pra quem joga muito pouco, ou pra quem assim, ó, beleza, o meu filho de 9, 10 anos quer jogar esse negócio aí, só que, pô, o cara da loja vai falar: olha só, Xbox TV, Xbox filme, entendeu? Então pra muitas pessoas... Xbox TV, TV, TV, Xbox, TV. Xbox Go Home, foi a melhor parte. Então assim, o cara vai querer, o cara pode se interessar nisso aí, porque é muito rápido, muito mais fácil, entendeu? Tu argumentou o seguinte: transição rápida. Qual que é o problema da transição rápida? Interface de usuário, controle é uma desgraça. Eu já joguei Steam no Big Picture e fiquei tentando catar as letras com controle. É um inferno. Sim. Eu prefiro puxar o teclado e escrever quando eu falo com alguém. O Kinect, nós já temos o vídeo do Pizzatron. Dizendo como é que vai ser a interação do Kinect com a TV. No vídeo de demonstração do link do The Verge que eu mandei, que eu não sei em que momento da, do Keynote, foi passado aquele vídeo, mas eu mandei para o negócio que eu gostaria que fosse listado aí na página do podcast, o link do The Verge, onde eles colocaram a Microsoft defendendo o design do Xbox, que isso é um problema à parte, a gente ficaria um podcast inteiro xingando isso sozinho, então eu não vou puxar essa briga agora. Mas, tipo, tem um momento do vídeo que foi apontado pelos usuários nos comentários, onde aparece um aplicativo travando e eles simplesmente editaram o vídeo e esconderam aquela janela. Uou. Então, tipo, tem uma janela de travamento, o cara pediu alguma coisa e travou, então... né, sei lá, isso que é capaz de pedir, como as coisas da Microsoft, eu sou usuário de Windows, mas meu celular eu uso Android e tal, tem aquela história, né, que tem um certo spawn que dá no Windows Phone que ele te pede o CD do Windows pra consertar. Uou. Não, é... outro problema é que... um problema é que o pessoal tá falando que a Sony vai passar com um carro de som nas ruas, falando bem alto, Xbox, go home, Xbox, go home, Xbox, go home, tá ligado? E tipo, mas assim, eu acho que a estratégia de mercado deles não tá errada. É claro que muitas das piadas e das críticas vieram exatamente do fato que, em termos de jogo, não foi mostrado nada. Se tu considerar que esportes da Electronic Arts, futebol, futebol americano, né, Madden 25, como foi citado, Call of Duty e um jogo de carro é menos do que um feijão com arroz em qualquer apresentação de videogame novo. Então assim... foi exatamente a... tava na cara que a Microsoft ia mostrar o console e ninguém sabia que ela, o que, que ela ia mostrar de jogo, mas óbvio, já parecia também que não ia ser muito. E a Sony não mostrou o console e mostrou o jogo. E além de mostrar jogo, mostrou uma tendência não tendência de mercado, né? Mostrou uma intenção de apoiar jogo indie, que trouxe o Jonathan Blow. Uma arquitetura de processamento muito mais amigável, etc. Essa coisa toda que já foi falada. O que é isso? O Play 4 vai ser muito melhor de programar do que o Play 3, que incomodou muito o programador. Isso foi bom, trouxe uma impressão boa para todo mundo. Só que assim, essa apresentação do Play do Xbox é pré-E3, sabe? Mas é que eu acho que eles fizeram isso tanta foi uma cagada coisa... que pra limpar um cocô desse tamanho, cara, vai precisar lavar essa calçada bem lavada depois. É, o na verdade, não resolve. Isso, na verdade, eu acho que o problema com o Xbox novo, o Xbox One, é o que veio depois da apresentação. Porque o fato deles não terem mostrado muitos jogos, só terem falado que eles tinham 15 novas franquias pra apresentar. E, tipo, só falaram, né? É óbvio que ficou pra E3, mas isso a gente já sabia, não é surpresa. É óbvio que vai ter jogo bom pro Xbox. O problema é o seguinte, depois começou. Vai ter que conectar uma vez por dia na internet pra manter funcionando. Então, assim, levar pra um lugar que não tem internet e jogar, esquece, pelo menos, é o que tá entendido até esse momento hoje, 1º de junho de 2013, né? Esse negócio de levar o videogame pra praia pra jogar com os amigos não existe. Pois é. Não, e conecta com a internet da Tim, que nunca vai ser nosso patrocinador, porque a gente odeia ela. Verdade. Então, assim, essa questão é... não vai rodar... retrocompatibilidade é um assunto extenso, eu tenho uma outra opinião sobre isso, mas enfim, não tem. Vai ser cobrada uma taxa por jogo usado. Cara, eu acho que... eu não sei, ou o pessoal da GameStop tem alguma coisa... que nos Estados Unidos é uma loja que trabalha muito com jogo usado e vende muito jogo usado muito barato. Pera aí, ou esses caras estão se pegando no pau com a Microsoft, talvez até com a Sony, nesse momento, hoje, agora, ou tem alguma coisa que a gente não sabe acontecendo, sabe? É muito estranho. Porque, o que eu quero dizer? Essa decisão parece ser uma decisão só da empresa. Tipo, a gente escolhe se vai rodar jogo usado ou não, se vai ter um código e uma taxa que dizem eles que vai ser quase o preço de um jogo novo. Cabe nota, duas notas rápidas, a Microsoft e a Electronic Arts junto, porque tem a mão da pior empresa do mundo nesse negócio, com certeza. E em segundo lugar, depois que todo mundo fechou o cu bem fechadinho por causa dessa história, estão dizendo, não, na verdade é uma intenção, a gente está estudando fazer isso ou não. É. Vocês já viram que fizeram merda. A Sony, tá? Se a Sony, depois de tudo que aconteceu, ela disser que vai ter taxa para jogar jogo usado, eu vou dizer que ela fuma com o que a Microsoft faz. Porque isso não vai acontecer, entende? Então, eu espero que não. Na verdade, vai ser muito decepcionante. Na verdade, a gente espera que não. Mas, assim, essa questão do jogo usado é um negócio que inclui uma franquia de lojas, mais de uma franquia de lojas lá fora, Estados Unidos, imagina Europa, e talvez no Japão, não sei bem como é que é esse cenário de jogo usado, muito grandes. São franquias muito grandes, são lojas enormes, cara. Eles têm, sabe, os caras não estão mexendo numa coisa simples, não é uma decisão que afeta só o jogador. Economia, né, cara? Oi? É toda uma economia, todo um mercado consumidor, cara. Exatamente. Tem gente que não vai comprar jogo novo porque não tem condições. Tu joga só a base do usado. Então o que que vai? Não joga? Então pra que eu vou comprar videogame novo? Cara, assim, tipo, tu não pode emprestar um CD pra um amigo, sabe? É uma coisa muito. É muito ridículo, assim, não tem. Tipo, ser amigo do Marco vai perder totalmente o sentido. Vai. Bom, imagina só se o Fire Emblem me pedisse uma taxa pra jogar, cara. Não, é over, já pensou? Olha aí. Tem uma ideia por aí já. Eu acho que é uma coisa que não faz sentido, assim. Mas, assim, ó, se, fora isso, eu acho que o console vai ter jogos, cara. Eu acho que não tem assim como. A gente espera que pelo menos um jogo ele tenha. É, não, sabe? É, inclusive eu li um texto de um cara aí de um podcast que, enfim, não importa quem é agora, ele quis dar uma trollada, fazer um texto engraçadinho, assim, e eu achei muito ruim o texto dele. Eu achei até uma pena, porque ele é um cara que, ele já escreveu textos sobre videogame muito bons, assim, sabe? Textos realmente, o texto que eu gostei muito, compartilhei com força, digamos assim. E esse do Xbox dele foi horrível, assim, tipo, ah, beleza, é mais uma máquina de rodar um Halo igual ao outro. Isso não, cara, peraí, sabe, não é bem assim. Essa apresentação é pré-E3, sabe, mesmo depois da E3 as coisas podem mudar completamente, sabe, tipo, o design do Xbox não vai mudar, mas... Mas cara, é que esse completamente é justamente a parte que eu duvido, porque na verdade a empresa investe uma força tão grande nas intenções que mesmo que tu diga assim, ah, a gente tem a intenção de que, tipo, a gente avalia a possibilidade, avalia a intenção de até uma taxa para o jogo usado, é meio tarde demais, a merda já tá feita. Então, tipo, tem coisas que não vão voltar atrás, e são muitas, não é pouco design. A Microsoft se pronunciou sobre o design, ela falou, a gente queria que fosse o design mais simples possível, que fosse um design totalmente que o hardware não é o que interessa é o que tu vai fazer com ele. Eles falam isso numa dicotomia terrível, onde eles falam isso e só falam de X-Bochone, de X-Cachorro ali, pra ser TV. Ou seja, ele não é um videogame. Hoje, o Xbox não é um videogame. E isso é perigoso, isso é complicado. E eles eram o pessoal mais diehard, eu acho, e nos Estados Unidos, assim, o meu parecer sobre a geração anterior é assim, a Nintendo vendeu muito mais, mas quem ganhou foi o Xbox 360. É verdade. Mas assim, com uma larga folga. E agora está anunciado um começo muito bom pro PlayStation 4 e um começo muito turbulento pro X-Cachorro. É, o problema também é uma coisa que eu vejo é o seguinte. Infelizmente, tipo, todo mundo aqui concorda que chega de Call of Duty todo ano, né? Call of Duty estação. Nossa, cara, de novo, eu me lembro quando Call of Duty Modern Warfare 1 era uma coisa legal e diferente. Os caras conseguiram estragar completamente e virou sinônimo de coisa ruim, sabe? Quando eu lembro do COD 2 original. Como eu falei lá no começo, eu tô com 30 anos, eu jogo videogame desde que eu nasci. Eu não quero mais jogar um Tekken novo, eu quero coisas diferentes. Quando saiu o Call of Duty Modern Warfare 1, ele era um Call of Duty diferente, porque naquela época a maioria dos FPS de guerra eram de guerra antiga, eles fizeram de guerra moderna, mudaram várias coisas na jogabilidade, trouxeram uma história legal, que tinha até algum interesse em acompanhar, e um multiplayer que funcionava durante todo o tempo que eles precisavam para fazer um novo jogo. Tanto que o intervalo era de 2 anos. Se eu não estou muito enganado, não foi no primeiro ano que saiu o Modern Warfare 2 ou o Black Ops, enfim. E virou isso uma coisa ruim. Só que assim, ó, essa porra vende pra caramba. Então, talvez, o meu medo nesse sentido é que a Microsoft esteja pensando assim, cara, beleza, vai ter Call of Duty, vai vender 15 milhões, vai ter Madden em FIFA, vai vender mais 10, 15 milhões, Assassin's Creed, que sai todo ano, tá virando outro sinônimo de coisa ruim. Exatamente. Também vai vender os seus milhões, e nós estamos muito bem assim. Então, esse é o meu medo, entendeu? Mas se eles ficarem muito bem assim, que bom pra eles. Só porque é justamente assim, ó. Vou te dizer, eu adoro programas de comédia. Eu sou meio um hipster pro programa de comédia. Só porque, eu vou te dizer, sabe um programa que é bom, embora eu e vocês não concordemos? Um bom programa de humor é o Zorro Total. Porque ele faz o que ele tem que fazer. Ele vende. As pessoas assistem. O público médio é baixo. O público médio é Xbox. Só que agora, Code Gears of War e Assassin's Creed. E se pra eles estiver bom, tudo bem. O problema é que vários clientes eles não vão ter. Hoje, essa geração não vale a pena ter um console mais. É, ou assim, ó, a minha imagem hoje do cara, do jogador de Call of Duty foi um gurizinho que eu vi no restaurante esses dias, cara. Era um gurizinho dos 9 anos, gordinho, de óculos escuro, com uma dog tag no pescoço, que ele deve ter ganhado na edição especial do Black Ops, eu tenho quase certeza, cara. Isso é preconceito, tu tá querendo operar o estômago do gurinho, rapaz. Eu quero, cara. Tu quer a dog tag dele, sim. Então, cara, então é uma imagem muito ruim que eles estão criando. Mas assim, eu ainda tenho um lado otimista que eu acho que no fim, não, talvez não logo no começo, vamos ver o que vai sair de jogo. Mas eles vão ter bons jogos, entendeu? É, tipo, se tu olhar hoje, é o que a gente sempre fala: a biblioteca do Play 3 e a biblioteca do Xbox 360 é muito próxima. Tu tem jogo, tem um RPG, tu tem um outro estilo, tu tem um outro, né? Tem coisas além do Call of Duty. Tem bons exclusivos, tem bons exclusivos. Tem bons exclusivos e tal. Mas eu não acho que eles vão ficar só no Call of Duty, entendeu? Enfim, eu acho que vai ter jogo, só que agora, nesse momento, ficou essa expectativa para a E3, né? Vamos ver o que eles vão mostrar. Eles disseram que tem 15 jogos, 15 franquias exclusivas. 15 franquias exclusivas, né? E sendo que 8 são novas propriedades intelectuais. Tipo, é bastante coisa, sabe? Realmente estão mostrando bastante coisa. Então, vamos ver. E assim, eu já errei. Temos esperança. Não, mas a esperança é complicada. Eu já errei minhas previsões porque quando eu soube que a Nintendo ia lançar um videogame com duas telas, eu falei, meu Deus, a Nintendo tá usando drogas de novo. Alguém tira essas drogas desse pessoal, eles vão se fuder. E não, se fuderam. Tanto que eu tenho um DS, todo mundo tem DS, 3DS, é um sucesso. Eles acertaram muito bem. Pois é, agora eu acho, pô, o X-Cachum é o Virtual Boy dessa geração. Nossa, não, acho que não chega tanto, sinceramente. O design do Virtual Boy é mais bonito, tu tens razão. Cara, o Virtual Boy é perfeito pra jogar no parque, deitado confortavelmente na grama, num sábado de sol. Jogar o teu Virtual Boy, cara, é um videogame portátil, 3D, cara. Com aquela paleta de cores é vasta, né? Nossa, com aquela paleta de cores que se não causar um tumor cerebral, eu não sei mais o que causa. Aquela paleta de cores que faz... Tu lembra, Jones, aquele episódio de Seinfeld que um restaurante com um letreiro vermelho neon bem grande abre do outro lado da rua, na frente do apartamento Kramer. Ele chega lá e coloca suco de moça, suco de tomate no cereal porque ele achou que era leite, porque ele via tudo vermelho. É tipo, o cara mora num apartamento com um outro prédio bem próximo e abriu um restaurante com um neon vermelho gigantesco. Aí, pra quem não conhece o Kramer do Seinfeld, né, cara? O cara é muito engraçado só de olhar pra ele. Ele abre a porta e sai uma luz vermelha do apartamento, assim, parece que o neon tá dentro do apartamento. Aí é engraçado que ele troca de apartamento com o Seinfeld porque ele tá ficando mais louco do que ele já é. Aí o Seinfeld vira o Kramer, tá ligado? E o Kramer vira meio o Seinfeld, assim, né? Muito engraçado. Precisamos ver. É legal, esse aí é legal. Mas, cara, dessa geração, eu lembro que a gente xingou bastante algumas coisas. Eu xinguei, porque eu sou um cara revoltado e tal, não tive videogame dessa geração. E quando eu sou pobre, eu fico xingando as porcarias que eu não posso comprar. Tipo, Ferrari, uma merda. Ferrari, uma merda. Então... Mas eu vejo assim uma perspectiva muito mais saudável pro PlayStation 3, é justamente, quero um Media Center, eu posso montar um pequeno PC. Não sou tech savvy, quero uma coisa mais prática, eu posso comprar um PlayStation 3 usado. E eu acho que eventualmente, para mim, para a próxima geração, é muito possível que eu tenha um PlayStation 4, porque eu já meio sosseguei com essa bronca com a retrocompatibilidade, que vai acabar acontecendo o seguinte, eu não tive o Play 3. Eu não tive e o que Não importa ter... nada. Não, até importaria, porque a gente sempre tem um marco com toda a coleção, com todos os jogos que já foram lançados no PlayStation 3 lá disponíveis para pegar emprestado. Só porque, por exemplo, eles vão acabar lançando jogos antigos de outras gerações a preço de Steam para dar um download digital. Então tu quer lá, quer jogar Journey, quer comprar Shadow of Colossus, quer jogar os Uncharted, tu vai pagar lá $8 cada jogo, compra digital, às vezes tem versão remaster, e beleza, entende? Então eventualmente vai ser a minha escolha, se eu tiver um console. Eu tô há muito tempo sem comprar um console e eventualmente vou ficar em PC. Eu já preciso de PC bom pra trabalhar, então pra mim, já tenho um monte de jogo pra jogar. Se os videogames acabarem de ser produzidos hoje, eu poderia ter jogo pros meus netos jogar, rapaz. Ah, é verdade, tem bastante coisa. É, como eu já tenho o Vita, o Play 4 se torna ainda mais interessante, porque se ele interagir como eles mostraram na conferência, né, realmente ele vai transformar. O Play 4 vai transformar o Vita no que talvez ele tenha nascido para ser, né? Ou pelo menos assim, se esse portátil parecia não ter muito propósito, agora ele parece ter. Apesar de que eu. João, aqui entre nós. Agora que a Kathleen não tá ouvindo, a gente sabe que tu odeia a Microsoft, pode falar, não tenha medo, seja feliz. Pode falar, eu até também observei isso aí, até. Não, mas o pior é assim, ó, por exemplo, eu tava prestando atenção de como tava saindo como saíram jogos independentes, pelo menos exclusivos temporariamente, mas um tempo considerável, pra Xbox 360. Isso é chamativo. Super Meat Boy, Fez e por aí, Mark of the Ninja e por aí vai, sabe? Pro Alan Wake foi um exclusivo que saiu agora pra PC e tal. Exatamente, cara, muito jogo bom exclusivo. E daí agora eles fazem a conferência, a coisa não gerou uma recepção muito boa, e depois eles ainda falam que vai ser um pouco mais difícil publicar um jogo indie na plataforma deles. Sabe? Tipo, agora não vai ser que nem antes, que o cara meio que publicava como queria. Bom, mudou alguma coisa, a barreira parece ser maior. Resumindo. Mas, cara, quem viu o Indie Game The Movie sabe que não é assim, cara, publica qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, mas eu quero dizer assim, ó, não sei. Não como... é o Android Market e a sua mais organizada. Não sei como era, mas piorou. Teoricamente, vai piorar. Então, sabe, é uma bola fora foda, assim, sabe, cara? Eu tenho muito mais interesse em jogos independentes interessantes do que, mais uma vez, em jogar Assassin's Creed todo ano. Sabe? É, Tekken 12 com gráficos melhores, não. Onde eles prometem que o cara vai suar e tu não vê o cara suar. Isso mesmo, isso mesmo eu não tô nem interessado, sabe? Então, mas eu digo assim, tá entendendo? Tipo, não tá interessado no homem suando, eu tô ligado já. É. E assim, Assassin's Creed 3, por exemplo, foi um jogo que terminei, legal, tem várias coisas a elogiar nele. O meu review tá lá no site. Mas assim, cara, é um negócio que tu termina e fala assim, ó, beleza, mas se eu não tivesse jogado isso, a minha vida não tinha mudado, entendeu? Ah, mas tu não saberia que o cara que inventou o cappuccino, né? Cara, por favor. Então, enfim, é complicado. Mas eu acho que depois da E3 ainda vai ter muito pano pra manga e... Muita coisa pra xingar, com certeza. Com certeza. Vamos ver a cara do Play 4 também, né? Não, o negócio é comentar a conferência da Nintendo. Ah, não vai ter, né? Não falem da Nintendo. É a única que não vai bloquear João. Nossa, cara. Sabe o que seria legal? Nintendo é muito... Cara, a pilha da Nintendo é muito errada, cara. A pilha da Nintendo é tipo assim, ó. Beleza. Vamos fazer um console com controle mais inovador já visto, porque... Por favor, quem aqui não ficou de boca aberta quando viu o emote a primeira vez, cara? Eu duvido, o primeiro vídeo, sabe? Aí, mas, não, claro, gráfico pior do que o do Play 2. Porque quem precisa de gráfico? Ninguém dá bola pra gráfico, cara. Sabe? Quando eu digo que eu não dou bola pra... O próprio Xbox, eles falaram que, tipo, eles não estão buscando o melhor gráfico do mundo. Tipo, todos os gordinhos tiveram ataque. Mas o gráfico é top, entendeu? É só pra aqueles babacas que botam... Comparação lado a lado, isso, entendeu? O gráfico é top, entendeu? Cara, eu sou um desses babacas, cara. Tá falando com. Cara, tu quer problema comigo? Tu arranjou problema, cara. Então, não, deixa eu continuar o negócio da Nintendo. Então a pilha da Nintendo é errada, cara. Eles fazem um controle inovador e um gráfico ruim, sabe? Eles. Aí agora, os caras. Tipo, tu pensa que a Nintendo é conservadora em alguns aspectos, eles não vão na E3. Cara, É o quê? Um adolescente punk revoltado, menstruado, não tem? É um adolescente de Shibuya, vestido de boneco de anime com cabelo pintado de loiro e sapato plataforma. Só pode ser, cara, porque não tem... Cara, sabe o que eu esperava? O Eugênio linkou lá no Save Point, me linkou o novo Sonic. E eu tenho um adendo pra falar. Eu xinguei o Sonic do Lobo Mal lá, o Sonic do Wolverine lá, e eu acabei olhando um review... É, aquele Sonic 1 lixo, né? E eu acabei vendo um review lá de um cara que é do Classic Game Room, que eu curto muito, porque o cara é muito engraçado. E ele jogou, ele falou assim, olha, eu achei o jogo legal, o jogo é muito bem bonito, ele é bem executado. O único problema real do jogo é que, primeiro, ele tenta ser coisas que ele não é. Ele tenta ser, tipo, um God of War. Ele tenta ser, tipo, um pouco Sonic Adventure. Ele tenta ser um Sonic clássico. Só porque ao mesmo tempo o problema dele não é só isso. O problema é que ele tinha chance pra ser bom em todos os aspectos, muito embora a parte God of War seja muito repetitiva, mas ele tinha chance pra ser muito bom em todos os aspectos, só porque ele não faz nada excepcionalmente bem. E o problema das sessões, digamos, Sonic Adventure corrida, que são muito legais, muito bonitas, elas têm um problema de não serem pra todos os públicos, porque é aquele tipo de jogo assim, se tu quiser fazer uma pontuação boa, tu vai ter que jogar muitas, muitas e muitas vezes a mesma fase pra aperfeiçoar. Então não é um jogo pra todos, só porque o review do cara foi um jogo legal. O jogo que o Jonas, que o Gene mostrou lá do Lost World, que tá pra sair, que vai ser exclusivo da Nintendo, que é... Sério, hoje eu queria pegar o DeLorean, voltar lá pra 1991, quando eu comprei. A gente falou da Ação Games, eu tenho uma coleção vasta de Ação Games, e a minha primeira Ação Games foi uma número 4. E da Ação Games 50 em diante eu comprei regular até a 200 e bolinha. E no fim eu queria voltar hoje no DeLorean e mostrar pra mim mesmo, ó, isso aqui é um jogo que saiu tal ano, que é Mario e Sonic nas Olimpíadas. E pior, a SEGA vai acabar como produtora de consoles e vai ter um jogo do Sonic exclusivo pra Nintendo em 2013. Tipo, eu seria uma criança traumatizada, talvez eu aprendesse a ser macho mais cedo, entendeu? Só porque, por outro lado, eu olhei o jogo, eu achei ele muito interessante, aí teve uns idiotas dizendo, parece Super Mario Galaxy. Parece, mas não parece, porque é um jogo de plataforma. Tem gente que criticou, que bosta, vai sair pra Nintendo, o gráfico vai ser uma merda. Eu achei o gráfico ótimo, é uma intenção parece de design. Eu achei assim, ó, vai ficar provavelmente o melhor jogo de Sonic em facilmente 10 anos. Então tá abençoado. Qualquer coisa que pareça Mario Galaxy, sinceramente, quando parece e é bem feito, eu acho que isso é um elogio, cara. Sim, não, então, mas Mario eu acho Galaxy legal, mas aí excelente. As pessoas disseram, rip-off. Não é rip-off porque tem as mecânicas. Aí o próprio pessoal, muita gente comparando com o Sonic Extreme, que eu já tinha visto o vídeo muitos anos atrás, e o Eugênio linkou. O Sonic Extreme, se tu tirar o Sonic e tirar as argolas, ele não é um jogo do Sonic. Ele não é um jogo do Sonic, ele não tem as mecânicas tradicionais, ele não tem o ritmo de um jogo do Sonic. Então eu pensei assim, eu acho ele muito mais parecido com um bom platformer 3D qualquer, não necessariamente o Super Mario Galaxy, do que com o Sonic Extreme ou o Super Mario Galaxy. E eu achei que vai ser, ó, é uma baita tacada. Eu acho que é um jogo do Sonic que eu vou querer jogar. O próprio Sonic 4 eu não quis jogar. E uma coisa que me surpreenderia, só pra eu ficar feliz com essa geração, tá? A SEGA participar na E3, com pronunciamento, com keynote, no lugar da Nintendo, e dizer que a SEGA e a Nintendo estão lançando um novo videogame. Nossa, aí sim, eu ia morrer feliz, eu podia morrer esse ano. O mundo de bizarro, não, beleza. então tá, galera. Eugênio, tens algum pronunciamento final? Eu vou comprar o jogo do Sonic, do Donkey Kong, e vou fazer. É isso aí. O Donkey Kong do 3DS, tá falando? Tudo pra 3DS, é o único console novo. Isso, é o remake do... Tu sabe que ele é remake do Donkey Kong do Wii, né? Exatamente. É muito bom. Muito bom mesmo. Jonas? Diablo 3 está chegando ao PlayStation. Cara, eu tava aqui navegando no site do Diablo, cara. Ah, grandes porcaria. Nossa, essa é a... Eles estão prometendo para 2027 PVP também. Não, sim. A notícia é antiga, tudo, mas é que eu tava aqui viajando e eu... Puta, Diablo, cara. Será que mudou alguma coisa naquela merda lá, cara? Que eu comprei, cara, não joguei nada, velho. Ah, seu jogo é verdade. Ele mudou, joguei. Ele piorou. Ele piorou, né? Eu fechei o jogo. Fechei. Pô, lá, rapidinho, cara, lá, todo mundo... De... quem é que não fechou esse jogo, né, cara? Cara, o fato de sair Diablo 3 pra Play 4 e Play 3 é a coisa menos importante do universo, cara. Do mundo, cara. Eu acho muito importante, tá? Porque pelo menos o Xbox vai ter um jogo. Puta que pariu, velho. Ai, ai, cara. Ai. Diabo, dó. Bom, então, vamos fazer uma novidade nesse podcast. Vamos fazer um finalzinho. Um final, assim? Tipo, está acabando. Tu quer cantar uma música tipo, Believe it or not, George's not home. É, George isn't at home. Where could he be? É isso aí. Então, beleza. Ah, então, cara, tá, é isso galera. Aí, acabou. Fechou! Fechou, então. Até a próxima aí. Obrigado pela participação. Obrigado pra quem tá ouvindo. Pra quem não tá ouvindo, porra, vai se fuder. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou pra vocês, meus amigos. Valeu. Falou.